WK767, Rede Paulistão de Rádio Difusão Limitada, transmitindo em 1480 kHz, Boituva, São Paulo. Senhor Jesus, eu me coloco em sua presença nesta hora para lhe pedir por cada vida que está precisando de um milagre, por cada pessoa que espera em si, sabendo que o Senhor não desampara aquele que tem fé e está na luta. Deus, que o Senhor possa acalentar corações neste momento, derramando seu bálsamo, curar feridas, mágoas, restaurar vidas, casamentos, conceder saúde para todos que precisam. Quero agradecer por seu amor e poder sobre minha vida, por cada vitória sem fim e por sua misericórdia e perdão diante das minhas fraquezas e pecados. Que hoje seja um dia de transformações, reconciliações e vitórias sobre todos os nossos desafios. Já te agradeço, crendo na resposta da sua oração, que assim seja. Atenção, a Unimed Tatuí convida você a participar do programa Alonga, da medicina preventiva que a Unimed de Tatuí promove nas segundas, quartas e sextas-feiras. Atividade de alongamento e caminhada na Avenida da Amargura, coordenadas por uma equipe multiprofissional. Venha fazer parte deste grupo. Informações 15-3251-6592 ou através do e-mail preventiva@unimedtatuí.com.br. Unimed, uma paixão pela vida. Você está ouvindo Rádio Boituva AM 1480. Rádio Boituva, AM 1480, sempre ao seu lado.